Salvador. Muito boa noite, total 9907 decolou. 08. Total 9908, contato radar, 5320, da El Adelio. Confirme da El. Dael Leda Eudes. Dael Leda Eudes, total 9909. 08, aliás, desculpa. Boa noite, Xalé 6258, informação Bravo. O Xalé 6258, acende a identificação, chega da Mari, desceu em nível de voo 050. Identificou na Mari, desce ao 050, 6258. Boa noite, 05, desceu 2000 pés, 1019 no ajuste, deveria ler essa porta abrisada. Ok, desce 2000 com 1019, livre de ILS, a porta está estabilizada, voo 1805. Total 9908, chama o centro do Recife, frequência 12545. Confirma a frequência? 125, decimal 1, total 9908. Chegando a 258, desce para 2000 pés, reporte localizador, número 2 na aproximação. Descendo para 2000 pés, porta localizador, também 6258. Ele autoriza o Xanem 6258 voar direto para Dunas? Não, negativo, mantenha estar o Mari, o Xanem 6258. Ok, eu mantenho o perfil da Mari 6258. Estabilizado, voo 905. 05, torre 1812. 2, embreado, um cavalo. Ronaldo, muito boa noite, passageiro 2224, informação Bravo, cruzando 170 para o 50. Salvador, escuta do 2224. Passageiro 2224, identifique, desce até o 050. 050 na proa de Itapia, passageiro 2224. Controle Sané 6258, autorizado procedimento, LSFC, hein? Afirmativo, está autorizado o sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. Ok, autorizado, reportar o estabilizado 6258. Controle Salvador Sané 6258, estabilizando no ILS da 10. Autorizado Sinal LS, chame a torre 6258. Autorizado, chame a torre 118-62 e Sané 6258. Passaria do 2224, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, autorizado ILS, reporte localizador 2224. Muito boa noite, gol 9714, de informação Bravo, descendo até 150. Sino 4, identifique, chegada a Mari, desce manter o nível de voo 050. A Mari, identifique 050, gol 9714. 2104, informa indicada. Gol na 714, mantendo 2409. Ok, mantenha 240 até passar a posição intacta, ok? Gol na 714, manterá. Salvador, boa noite, 131, 952, gente, reclamação aqui, 1950, cadê o contrato com o centro? Boa noite, 131, 52, identifique, chegada a Mari, desse mantém o 060, confirme a velocidade indicada. 060, indecida, será com 250, 931, 52. Autorizado 1, localizador, passageiro 2224. 2224, autorizado final LS, chama agora a Torre Salvador, a frequência 1862. 1862, obrigado. No 4, desça para 2 mil pés. Está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Volume 714. Autorizado 2 mil pés e LS da 10, reporte estabilizado. Ajuste 1020? 1019. 1019, obrigado. Trabalho Salvador, azul 4062. Azul 4062, acione identificação, chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 070. Redução para 259, 4062. 070, identificou, 259, 4062. O 3152 desce para 4000 pés, o ajuste altímetro no 09. 4000, 1019, 3152, obrigado. Azul 4062 desce agora até o nível de voo 050. 050, 4062.